Panorama Agrícola para 28 de setembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 28 de setembro, noite de lua cheia, e estamos abrindo o seu Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moirer e nos trabalhos técnicos comigo está hoje o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a árvore não nega a sua sombra nem mesmo para o lenhador. Você confere no programa de hoje uma dica para o bolo não murchar. Noticiário: Palhoça apoia a cultura do açaí. Plantas medicinais, setor tem encontro em Florianópolis. E no quadro Aquanegócios, o projeto Jundiá avança no estado. Quer participar do Panorama Agrícola? Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não estrague sua receita. Para o bolo não murchar, ao tirar do forno, cubra com um pano seco. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós vamos agora até Camboriú conversar com o médico veterinário, pesquisador da EPAGRE, Hilton Amaral Júnior. E o tema dessa entrevista é o projeto Jundiá. Hilton, do que se trata esse projeto Jundiá aí da Estação Experimental de Psicultura de Camboriú? Mauro, na verdade o projeto Jundiá é um projeto que já vem sendo desenvolvido já desde 2006, quando uma equipe de pesquisadores da EPAGRE, que trabalha com aquacultura, fez visitas no estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo, visitando instituições e universidades que trabalhavam com piscicultura. Dali surgiu, então, a necessidade de se trabalhar com peixe nativo da região sul, para a região sul, um peixe que era considerado de carne nobre para a região sul. Surgiu a ideia do Jundiá. Nós ficamos aqui em Santa Catarina com a incumbência de trabalhar mais com a parte de reprodução e com a parte de sistemas de cultivo, enquanto que os outros estados ficaram com outras áreas dentro desse estudo. E aí a gente enviou um projeto para a PESC em 2008. Em 2008 nós aprovamos o primeiro projeto do Jundiá, onde a gente desenvolveu vários sistemas de cultivo para o estado de Santa Catarina, fazendo pesquisas aplicadas em praticamente todas as regiões do estado. Também fazendo, concomitante com isso, fazendo a parte de reprodução de peixe, do peixe, né, da espécie Jundiá. E na sequência, em 2009, a gente conseguiu aprovar o que a gente chama de projeto Jundiá 2, que seria já um estudo mais avançado, já mais na parte da reversão sexual, na parte de melhoramento genético da espécie. Hilton, comercialmente o Jundiá é tão bom quanto a tilápia? Olha, comercialmente, na verdade o Jundiá é um peixe que ainda se está fazendo o mercado dele. Hoje ele tem um mercado muito bom em toda a região sul para pesca esportiva, para os pescas pagas. O mercado de beneficiamento dele ainda está sendo, vamos dizer, está sendo feito ainda esse mercado. Mas ele tem uma perspectiva muito grande, né? E com certeza, das espécies nativas, é a espécie que vai concorrer com a comercialização da tilápia. Hilton Amaral Júnior, pesquisador da EPAGRE. Em termos de pesquisa aplicada para o homem da pesca do campo, qual seria, Hilton, o próximo passo em torno dessa espécie do Jundiá? O próximo passo agora, na verdade, seria a disseminação dos alevinos, né, do Jundiá para as propriedades. Toda pesquisa que a gente fez, ela foi a pesquisa aplicada. Tanto que todos os experimentos foram feitos dentro da estação aqui de desde a região norte, sul, região oeste, inclusive trazendo reprodutores, lotes de reprodutores de todas essas regiões. Então, hoje, o que falta para você é implantar os sistemas seria a disponibilidade de alevino, é fazer com que o produtor de alevino também venha produzir Jundiá para suprir, então, no caso, a demanda, que já é bastante grande para essa espécie. Perfeito. Wilton Amaral Júnior, pesquisador da IPAGRE em Camboriú, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o projeto Jundiá. Wilton, obrigado pela sua entrevista. Estamos à disposição. É hora das notícias. Começou ontem e vai até quinta-feira aqui em Florianópolis, na Universidade Federal, a sexta jornada catarinense de plantas medicinais, com o apoio da IPAGRE. A ideia é trabalhar para o desenvolvimento de investigações nas diversas áreas científicas voltadas às plantas medicinais. Além de mobilizar e estruturar a Associação Catarinense de Plantas Medicinais e também a Câmara Setorial de Plantas Medicinais da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Produtores de feijão terão mais opções para ampliar a produtividade da lavoura. A unidade Arroz e Feijão da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolveu 3 novas cultivares com alto potencial produtivo e estrutura certa para a colheita mecanizada, reduzindo custos com a mão de obra e garantindo maior segurança para o trabalhador rural. As sementes são do grupo Carioca e do grupo do Feijão Preto e estão sendo distribuídas sem o pagamento de royalties para a Embrapa. Uma das variedades, a Cometa, tem ciclo precoce de 78 dias entre o plantio e a colheita. A cultivar ainda é resistente às principais doenças que atingem o grão de feijão e apresenta boa produtividade. Outra característica é a aptidão culinária do grão. A variedade pode ser produzida nos períodos de seca e de chuva em Santa Catarina e no Paraná. Já as cultivares Estilo e Esplendor também têm boa produtividade e resistência a doenças e podem ser produzidas em todas as regiões do país. Encontro sobre produção de açaí e plantio do palmito em Maciambu, Palhoça. A Associação da Microbacia do Rio Maciambu, com apoio da Prefeitura de Palhoça e da IPAGRE e também da comunidade da Enseada do Brito, promoveu recentemente encontro com moradores sobre produção de açaí. O técnico local da IPAGRE, Edson Viggers, abordou a respeito dos benefícios do consumo do açaí para a saúde, também a importância ambiental, social e econômica do plantio da palmeira Jussara. A Associação de Desenvolvimento da Microbacia do Rio Maciambu promoveu ainda uma degustação de sucos produzidos a partir do açaí. Foram distribuídas gratuitamente aos interessados 1.000 mudas de Jussara produzidas no Horto de Palhoça e mostrada a unidade de processamento para a produção de polpas de frutas de açaí que está sendo construída na região. E espera-se que com esse projeto aumente o interesse dos moradores locais no plantio de frutíferas nativas, a exemplo das palmeiras Jussara, Gerivá e Butiá, como também Pitanga, Jabuticaba e Araçá. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Caixa Postal 502, CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.